A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima. E é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer. Porque escutar transforma. Marina Wakenade. Era junho de 2022. Pandemia melhorando, desgoverno rolando. Nosso produtor de podcast engatinhava e ainda nem chamava Pai Bola. Nas redes virtuais, esse cântico indígena viralizava. Pelo som, parece alguém que está mergulhando no que canta. A pronúncia segura, alegre, vigorosa. Mas a imagem revela um homem sem nenhum fenótipo indígena. É um homem branco, barbudo, corpulento, sentado no meio da mata, olhando para alguém fora do quadro. Quando termina, ele ri e acende algum tipo de fumo. Esse homem é Bruno Pereira, assassinado junto com Dom Phillips em 5 de junho de 2022 por latifundiários que atacavam os povos originários que aqueles dois lutavam tanto por defender. Só alguém realmente apaixonado e envolvido poderia cantar daquele jeito aquela música. O indigenista Bruno Pereira, que como a Natália mostrou aí na reportagem, né, ele é reconhecido como um dos maiores especialistas em povos isolados do Brasil. Né, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que lamentou numa nota a confirmação desse assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips. E a associação disse que é uma perda inestimável. Isso, aqui no Barreiro, a história de Bruno chegava para a gente de uma forma inesperada. Já estávamos procurando pessoas da região para entrevistar, quando Rodrigo Sidão, do Instituto Macunaíma, nos apresentou o Gustavo Sena, cria do Barreiro e colega de Funai de Bruno Pereira, que nos contou a sua história com uma voz lenta e calma, de quem já desacelerou do ritmo da cidade, uma voz que vai fluindo suavemente, como um barquinho pelo rio Amazonas. Meu nome é Gustavo, tenho 35 anos, sou nascido em Belo Horizonte, me criei na região do Barreiro, no Tirol, e tive a oportunidade de trabalhar na FUNAI nos últimos 11 anos, no Vale do Javari, no sudoeste do Amazonas. Eu gosto, sempre gostei, né, de estar andando no mato, dessas coisas, sustentabilidade, é uma coisa que vem na nossa geração, essa discussão. Sim. Né? Meus pais são do interior de Minas, então eu sempre fui na minha infância, na roça, dar uma volta. Eu fazia essas voltas com o pessoal de acampar e ir pro mato, gostava de andar. A gente sempre ia para algum lugar próximo, tinha as cachoeiras, tinha os lugares. E aí, nessa época, eu peguei e era para mim acertar o semestre da faculdade, eu trabalhava para poder pagar. E o meu salário não pagava a faculdade. Mas aí eu fui deixando acumular para chegar no final do semestre e conseguir negociar. E não deu certo. E aí eu não tinha grana e eu também não estava muito satisfeito de ficar nessa vida de trabalhar, estudar na cidade. Aí eu peguei essa grana e fui dar uma volta, conhecer umas comunidades alternativas, sustentáveis. Trabalho com agroecologia, permacultura, construção. No primeiro momento eu fui para o sul do Brasil, numa comunidade chamada Arca Verde. Fica ali na São José dos Ausentes. batido da cidade, ele cansa, né? Você pegar ônibus, estudar, trabalhar, sai cedo, dorme tarde. E aquilo era uma coisa que me incomodava. E por um acaso, nessas indas e vindas, que eu ia para algum lugar e voltava, eu estava em casa e passou no jornal que ia ter o concurso da FUNAI. Aí tinha região para escolher e tudo. Mas foi isso, não foi uma coisa que eu estava planejada e eu não fazia a menor ideia de onde eu estava indo. Não fazia nem ideia que no Brasil tinha ido isolado. E foi uma coisa que eu fui conhecer lá. Eu vim do Barreiro aqui, estudei em escola pública. E o que você aprende na escola é muito pouco, assim, muito vago, né? Você aprende a história dos que aqui chegaram, dos brancos. Você não sabe da história dos povos que aqui estavam, da história do Brasil, dessa cultura, dessa riqueza, assim. Isso é muito pouco valorizado na nossa sociedade. Então, acho que falta muito da gente aprender também, né? Olha, e o Gustavo aprendeu muito. A Amazônia, ela é intensa, ela é grande. É um outro universo mesmo, assim. Calor, inseto, doença. É uma viagem, né? Um buriti aqui, um buriti lá. O buriti é o triplo do tamanho do buriti que tem aqui. Então, de cara já é questão tipo de deslocamento, a logística. Lá tudo é fluvial, não tem rua praticamente, né? Vai ter em alguns centros urbanos, algumas ruas se deslocam, mas você não vai para lugar nenhum. Você tem que pegar um barco, deslocar. E aí já começa a ter as dificuldades, que é isso, abastecer. Aí você já tem que carregar gasolina, jogar nitinha, puxa com tambor, joga com mangueira. Então você já começa a ter todo esse problema. Sol, chuva, embarcação aberta, aí você já começa a se proteger também. Você olha no mapa, né, pra gente que tá acostumado aqui, tudo tem estrada, é perto, você vai daqui pra ali de carro, 2 horas, 3 horas. Uhum. Cara, você faz viagem no Vale do Javari de canoa 10 dias, subindo o rio, pra você chegar no local e tal. Então, tipo assim, só pra você chegar no local já a pessoa faz uma viagem dessa com um terçado, um remo e farinha. Vai embora, entendeu? E é isso, a pessoa vive bem, mano, entendeu? As galera é forte, saudável. Comer, caça, peixe. E é isso, aí você vai acostumando a viver com pouco, entendeu? Só que é isso, você tá ali pra fazer um trabalho. Você precisa do mínimo do equipamento, do material pra fazer aquilo. Mas quanto mais coisas você quer ter, é mais peso que você vai ter que carregar. E você tá num local que é sobrevivência, inóspito e tal. Então você tem que saber o que, que você tem. Tem uma galera que tem um ditado lá que fala isso. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Que geralmente a galera carrega dobrado alguma coisa, assim, que é essencial. De material, que se você perder, você tem outro. Então você tem que ter muito cuidado também para você não estar perdendo as coisas. Lá era considerado o terceiro pior IDH do Brasil. Mas é isso, você baseia na renda per capita. Então a renda per capita é baixa, só que o local, as pessoas não passam fome. Você tem fartura, entendeu? Você tem terra, você pode plantar, você tem roça, vai comer, tem peixe, tem caça, vai pro mato, entendeu? As pessoas não passam fome. Então acho que isso reflete também um pouco nessa trivialidade, assim, das coisas, né, da nossa sociedade, assim, que são tudo descartável, né? Não tem utilidade, não tem muito valor, você joga fora, compra, só uma questão de grana, mas não é só uma questão de grana, de ter ou não ter aquilo, demanda recurso, matéria-prima, e ali onde a gente está atuando é justamente isso, a pressão ela volta justamente porque você tem matérias-primas ali que são necessárias para o consumo da sociedade, do que as pessoas querem, então tipo assim, pô, tem que ter uma responsabilidade, porque isso gera um impacto e uma pressão, isso volta, entendeu? E a gente tá ali meio que nessa pressão, tentando segurar essa bronca, essa onda, né? Pra mim, assim, resumidamente, ela é tipo o céu ou o inferno. Ou você se dá no lugar, ele te aceita, você recebe e troca e se dá bem, ou não dá. Você vai sair de lá correndo, pedindo ajuda, meio traumatizado. Você conhecer piúme, compadre, você vai ver. O bicho ferra mesmo e... Piu o quê? Piu é um Ele é um insetozinho, parece um miruim, não tem aquele miruim? Uhum. Pra cá, que é um bem pequenininho assim, ó. O bicho parece que é só a boca, mano. Ele voa, ele é pequenininho assim, ó. Aí dá na beira do rio, dá muito assim, de fumaça. Milhões. É, aí você para assim, onde tá descoberto na sua pele, ele para e morde, e aí ficam umas pintinhas pretas assim. Então você começa a viagem, no final da viagem assim, sua mão já tá toda, pé, a cara, o bicho não dá sossego não, você destampou ele, uau. Todo mundo querendo pegar um pedaço assim, né? Então tem essas coisas, mano, é isso, é sobrevivência. Você tá ali no, numa linha, você tá entre o alvo e os atiradores ali, a galera querendo invadir. Então lá você encontra desde da pesca ilegal, da caça ilegal, madeira, garimpo, grilagem de terra, pastagem, rota de tráfico, né, na fronteira ali com o Peru. O Vale do Javari é o território indígena demarcado com a maior concentração de indígenas isoladas do país. Portanto, uma das mais fragilizadas e complexas de se proteger. A taxa de suicídio é dezenas, sim, dezenas de vezes maior do que no resto do Brasil. Enquanto a média nacional é de 5 a cada 100 mil habitantes, lá são 142. São 8 milhões e 500 mil hectares. O Vale do Javari, em especial, assim, ele é muito interessante porque você consegue justamente ter essa vivência de ter contato com diversos povos, né? Que isso também é uma coisa interessante também, tipo assim, geralmente, às vezes, quando as pessoas elas têm interesse de conversar, querem conversar assim, elas meio que, os índios e tal. Pô, não é bem os índios, são os povos, assim, são vários povos, cada povo tem um costume, uma tradição, então a gente tem uma diversidade muito grande, assim. Os povos isolados, eles não têm, eles, justamente por eles estarem isolados, não tem quem fala por eles, e eles foram alguns povos que decidiram não fazer o contato. Eles brigaram, eles lutaram por isso, né? Eles já mataram e já morreram. A luta deles é deles serem reconhecidos dentro da diversidade deles, assim, do que eles realmente são, dos costumes, da tradição, de ter o seu território respeitado para que eles possam conseguir sobreviver. Porque você precisa ter um ambiente equilibrado para aquele ambiente ter animais, para você poder caçar, para ter peixe, para você pescar, para, né, você poder plantar uma roça, para você poder ensinar aquilo para o seu filho, para ele poder se alimentar, para você poder transmitir o conhecimento. Mano, para você ter ideia, a FUNAI ela tem tipo uns 6 mil cargos, postos de trabalho, que eram para estar ocupados no território. Ela tem 1.500 postos desses ocupados, entendeu? Então você tem um déficit aí, tipo, enorme, sacou, de servidores. Então, tipo assim, é muito precarizado para você conseguir prestar um serviço público, um atendimento, conseguir, de fato, executar a sua missão institucional, qualquer ela que seja, porque é isso, na FUNAI você trabalha desde documentação básica, acesso a benefícios sociais, se tiver treta de crime, qualquer coisa judicial que ocorra, é um outro tudo. Estado. Proteção de terra. Entendeu? Aí você começa a envolver com todo tipo de questão. No Vale do Javari, acredito que hoje em dia esteja em torno de umas 6.500 pessoas. No total, né? Com todas as etnias que vivem ali hoje atualmente. Na Frente de Proteção, que é onde eu atuo, de servidores esteja em torno de uns 10 servidores, 12 servidores. Minimamente deveria ter pelo menos uns 120, 130 servidores lotados ali que pudesse estar atuando, porque o trabalho também é realizado em escala, porque esses locais eles são locais distantes, inóspitos. Então você vai para uma base, você vai para a terra-indígena, você fica 2 meses, entendeu? E aí de 2 meses você fica em campo, você tem 1 mês de folga. Mano, você tem ideia. Então você trabalha na Amazônia, numa área de fronteira, que você não pode estar trabalhando armado como? Nesse fogo cruzado, você vive... É uma profissão de risco, sabe? Porque você está trabalhando com povos isolados, os caras são hostis. Eles protegem o território deles. Então, por exemplo, teve uma situação aí em 2020 de um indigenista, o Reli Franciscato, cara com mais de 30 anos de trabalho, super respeitado, com puto conhecimento, uma puta bagagem. Foi mais uma dessas bibliotecas que a gente perdeu. Nessa pressão de território, de invasão, os índios muito provavelmente estavam com alguma situação mal resolvida, provavelmente de invasão do território. E eles apareceram próximo à comunidade e ele indo lá averiguar a situação, os índios confundiram ele e acertaram nele uma flecha. Então você tá tipo... Uf. O Riel Franciscato era simplesmente um dos maiores na sua área, com mais de 30 anos de experiência e um dos criadores da metodologia mais atual de preservar sem contactar. O que mostra o que Gustavo falou, até os maiores se tornam pequenos diante da Amazônia. Na descrição do episódio, deixamos mais informações sobre ele. Você pode receber bala ou flecha ou qualquer coisa, entendeu? E você precisa ter uma estrutura do Estado assim. É isso, eu considero que isso é um trabalho importante para o mundo, para o Brasil, para o Estado. É isso, o Brasil ele não se reconhece na sua potência, tá? Na sua diversidade, nas suas riquezas, de conseguir gerir os seus recursos. A gente está entregue à colonização, mano. Só entregado as riquezas, assim, e é isso. Essa galera que está no poder estão só fazendo negócios, vendendo tudo, entregando tudo, e a gente fica se matando aqui nas migalhas. Atualmente, para mim, é tipo sobrevivendo no inferno, mano. Porque, tipo assim, é uma coisa que, para mim, deu bem, deu bom demais. Para mim, foi céu, Amazônia, não foi inferno, não. Só que fica nesse dilema, assim, eu fico num dilema, porque eu gosto do trabalho, eu quero trabalhar, você quer atuar, mas as condições, elas são precárias, entendeu? O Estado não fortalece, você tem dificuldades. A FUNAI é o Estado, mas é o Estado contra o próprio Estado, entendeu? Se envolve com muitas questões ali, perigosas, né? A gente teve situações aí recentes de pessoas que trabalham com a gente, né? Nessa região que foram assassinadas, né? Já houveram dois assassinatos de pessoas que trabalhavam conosco aí. Você conviveu com o Bruno Pereira por quanto tempo, assim? Ele tá naquela região desde quando, assim? Desde 2010, nós entramos junto lá. A gente se conheceu na prova prática em Manaus, do concurso. Na prova prática a gente se conheceu, a gente fez a prova prática, depois da prova a gente saiu para bater um papo, tomar uma cerveja. E foi aí que eu conheci o Bruno. Eu assumi a coordenação da Frente de Proteção e coincidiu com o período que ele estava saindo da coordenação regional e vindo trabalhar na Frente de Proteção. Aí a gente trabalhou junto também. Foi nessa época que teve. A gente atuou na questão do contato dos corubos de 2019. E aí, logo depois, ele foi para Brasília, na coordenação geral de índios isolados. E eu fiquei atuando na coordenação da frente do Vale do Javari. A gente atuou mais uns 2 anos junto. E então a gente estava vendo essa pressão muito forte do governo do Estado de não querer que as coisas acontecessem. A gente já viu que ia ter uma dificuldade de estar trabalhando, de querer fazer as coisas acontecerem e as coisas não poderem acontecer. Então aí foi uma estratégia de estar recuando. O Bruno decidiu pedir a licença sem remuneração, que ele conseguiu atuar por fora como consultor da Univagem. E eu fui aguentando aí, sobrevivendo no inferno. Até agora aí, vendo o que vai dar aí, mano. Na esperança que as coisas melhorem para a gente poder voltar a trabalhar, porque tá difícil. É interessante notar que o Bruno sempre se preocupou em levar à mídia. Ele sabia que era ali, no imaginário social, que grande parte da luta era travada. Durante esse trabalho com os Corubo, ele convidou o cineasta Bruno Jorge, seu conterrâneo pernambucano, o que deu origem ao filme A Invenção do Ouro. E vocês acham que além desse grupo tem outro grupo de Corubo ou esse é o... Criancinha. Câmera baixa. Uhum. Dom Philips também estava no Javari, a convite de Bruno Pereira, para ajudar a divulgar esse trabalho. Ele foi um jornalista com uma carreira notável, tendo escrito sobre diversos assuntos, como um livro sobre os DJs se tornarem superestrelas nos anos 90. Também fez matérias sobre desmatamento, futebol, Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil. Já morava aqui no país há 15 anos. Mas hoje em dia você vê uma articulação fortalecendo, entendeu? A própria Univaja também, então tem outras instituições, né? Às vezes um pouco controversa ou não, mas que vem de fora para dar apoio, né? E ajudar. E está crescendo também essa questão da bancada indígena, né, mano? Que eu acho que é isso, é importante hoje em dia, assim, discutir justamente essas bancadas, porque isso é o verme, né? Esse centrão, bancada evangélica, bancada ruralista, bancada da bala, o BBB, né? A bala, a Bíblia e o boi, né, mano? Então, assim, isso aí tem que romper, porque essas caras que fazem essa pressão, que rompem essa governabilidade, que tira as coisas do rumo, assim. Então tem que ter uma força maior de representatividade mesmo, né? Fazer a bancada do cocar aí fortalecer, não só, né, os quilombolas também, outras populações que façam frente, né? Movimentos sem terra, principalmente a questão da terra, o conflito de terra, assim, a disputa de terra no Brasil, ela não terminou, né? A reforma agrária era para ter sido 5 anos, né, após a Constituição, a demarcação dos territórios também, tudo isso era para ter sido resolvido. No entanto, está aí até hoje, né, e grandes interesses, né, vários barões aí, os herdeiros das capitanias hereditárias estão ainda no poder, né, tem que romper essa barbárie. Respostas que só o tempo traz. Poucos meses depois deste nosso encontro com Gustavo, o povo brasileiro, por decisão da maioria, derrotou aquele governo comprometido com o genocídio dos povos originários. Com a posse do governo eleito, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas. A deputada federal e presidenta da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Sônia Guajajara, foi convidada a comandar o ministério. Aqui em Minas, Célia Chacriabá se tornou a primeira indígena a ser eleita deputada federal pelo Estado. E tem mais, a antropóloga Beatriz Matos, viúva de Bruno Pereira, foi nomeada diretora de proteção territorial e de povos indígenas isolados e de recente contato, do Ministério dos Povos Indígenas. Vamos ouvir um pouco do discurso de posse da Sônia Guajajara. Assumo com muita honra e coragem este ousado e inovador desafio, uma missão já anunciada há anos. Talvez muitas pessoas nunca irão entender o quanto este momento é significativo para mim e para nossos povos indígenas do Brasil. Talvez nem todas as pessoas que estão aqui me ouvindo saibam que a existência dos povos indígenas do Brasil é cercada por uma leitura extremamente distorcida da realidade. Ou nos romantizam ou nos demonizam. Hoje, vocês todos estão presenciando um momento de transição histórica, tal qual foi a singular colaboração indígena na Assembleia Nacional Constituinte. Naquela ocasião, um passo muito importante foi dado com o fim do paradigma integracionista e da tutela. Hoje, vocês presenciam um passo ainda maior com este Ministério dos Povos Indígenas. E esperamos, com isso, fazer respeitar a nossa existência e o nosso protagonismo. Estamos diante de uma crise humanitária, por isso a criação do Ministério dos Povos Indígenas sinaliza para o mundo o compromisso do Estado brasileiro com a emergência e justiça climática, além de inclusão, reconhecimento e início da reparação histórica da invisibilidade e da negação de direitos. Quero ainda destacar que este ministério é de todos os povos indígenas do Brasil, além de patrimônio do povo brasileiro, pois cada indígena vivo representa um guardião climático da Mãe Terra. Junto com a posse de Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, outro fato histórico ocorreu. Pela primeira vez em sua história, uma indígena assumiu a presidência da FUNAI. A advogada e deputada Joênia Wapichana foi escolhida para esta missão. E eu creio que não é só responsabilidade minha como presidente, é responsabilidade nossa. Eu quero compartilhar essa responsabilidade com vocês, ouviu? Com todos que estão presentes aqui. Se vocês estão presentes aqui é porque estão me acompanhando ou porque se sentem interessados e responsáveis também. Compartilhar essa responsabilidade com o Ministério dos Povos Indígenas, com nossos parlamentares, com a nossa sociedade civil, com os nossos povos indígenas, com as agências da ONU, com as embaixadas, com quem faz direito. Todos vão estar de olho em nós ali. E o que a gente fizer vai impactar. Esse compromisso continua, não somente como parlamentar, não somente como advogada, não somente agora como presidente, mas como indígena wapichana, destrinchar alguns gargalos na FUNAI para levar a luta dos povos indígenas em diante, agora em outros cargos, mostrando nossa capacidade de administrar, de gerir recursos, de ouvir, porque ouvir as pessoas muitas vezes é difícil e a gente Marina tem que ter isso. Marina Wakenade. Uã Anararai, que Bruno Pereira canta, vem do povo Canamari e é parte dos rituais com o ayahuasca, nos quais o xamã canaliza sonhos, mensagens e ensinamentos dos encantados, do sagrado, do céu interior que os Canamari acreditam e onde provavelmente Bruno está. A música não tem uma tradução específica para o português, porque fala de uma outra forma de ouvir o universo que é dos Canamari. Mas em geral, ela fala sobre a arara mãe, chamando seus filhotes para comer. O cântico imita o próprio taramelar dela e traz um ensinamento importante de ser aprendido, mas que não pode ser colocado em palavras, só sentido na vibração da escuta. Essa história foi produzida pela Pai e Bola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais, porque a Pai e Bola é feita por quem quiser. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história, ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui, fique ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando. Nós estamos no Instagram como Pai Bola Barreiro e no Facebook como Agência Pai Bola. Muito obrigado pela sua escuta, ela é muito importante pra gente.